Namastê, caros ouvintes, que assim seja. Que o Deus que habita em meu coração saúde o Deus que habita o coração de todos vocês, ouvintes. Agradecemos o grande prestígio, a grande audiência que nós estamos tendo durante essa semana, onde nós estamos iniciando o nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia, nível 1, agradecendo muito especialmente a participação, o apoio, o patrocínio dos associados da Loja Esotérica Virtual. A Levir, que há 14 anos está trabalhando na internet, usando esta ferramenta da nova era, que é esta maravilhosa rede, não só de computadores, caros ouvintes, porque os computadores são a parte material. Atrás de cada computador existe um ser humano. E todos nós, humanos, somos uma grande fraternidade, ouvintes, e precisamos reencontrar o nosso caminho. Nosso caminho que é de evolução, pois evolução é o plano de Deus para esse sistema. E encontrar o caminho de ascensão até a nossa verdadeira natureza espiritual, o autoconhecimento e o encontrar do nosso lugar dentro da economia do universo, podendo usar as nossas energias para auxiliar aos nossos semelhantes, para não só nos aperfeiçoar, caros ouvintes, mas para aperfeiçoar a todos aqueles que estão à nossa volta. E essas ideias, caros ouvintes, essas tradições que nós estamos aqui ventilando para vocês, realmente se dirigem principalmente aos vossos eus imortais, porque nos estudos que nós já fizemos aqui nos demais programas que nós já apresentamos, ficou muito claro pelo estudo que nós fizemos aqui da doutrina secreta, que existem três evoluções simultâneas ocorrendo em cada um dos seres humanos. Existe uma evolução biológica, que comporta o desenvolvimento do corpo, o seu nascimento, o seu desenvolvimento, a aculturação, o desenvolvimento das capacidades física, emocional e mental, que pertence à dimensão do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, esta é a primeira e a mais simples das evoluções. A segunda evolução, segundo ensinou Helena Blavatsky em sua doutrina secreta, é a evolução psíquica, caros ouvintes. A evolução da nossa alma. O ser psíquico que é verdadeiramente o nosso eu superior, nosso eu maior, nosso eu imortal, que transmigra, caros ouvintes, de encarnação a encarnação, fazendo uma peregrinação obrigatória por essa condição humana que nós atualmente vivemos. E antes de nós termos essa nossa alma pessoal, ela fazia parte da alma coletiva de alguma espécie animal, caros ouvintes. Ou seja, essa nossa energia que nos envolve no envelope como a alma pessoal humana, caros ouvintes, ela na verdade não nasceu quando nós nos transformamos em seres humanos. Ela foi formada pelos seres divinos para englobar dezenas e dezenas de animais, e durante muitos e muitos milhões de anos nós evoluímos dessa forma, caros ouvintes. Até que um dia nós atingimos o que na teosofia se chama a individualização. Ou seja, ao invés de uma alma coletiva se ligar a diversos corpos animais, então aquela alma que era coletiva se tornou individual, caros ouvintes. E essa evolução continua ligada a nós, a cada um dos nossos corpos. Então, a nossa psique, a nossa alma, ou como prefere chamar a psicologia, o inconsciente humano, é a segunda evolução, a evolução psíquica, caros ouvintes, que não termina quando termina o corpo físico. Ela continua nos estados post-mortem e ela vai provocar ainda muitos nascimentos humanos que ainda estão diante de nós, ouvintes. Fiquem tranquilos, porque nós estamos apenas no meio do nosso caminho. Mas existe também uma terceira evolução, que é a evolução do nosso eu eterno, nosso eu que é unido perpetuamente à divindade e que jamais saiu de diante do trono do grande fulgor e da radiância de Deus, que é a nossa chispa divina, a nossa mônada, o nosso espírito, caros ouvintes, essa pequeníssima fagulha do grande altar da fogueira divina, a sarça ardente, que é o Espírito de Deus. Nós temos essa pequena fagulha em nós, mas ela é, caros ouvintes, apenas a testemunha de todo esse processo de evolução. Então nós, humanos, caros ouvintes, somos três em um. Somos corpo, somos alma e somos espírito. E devemos fazer uma boa diferenciação, ouvintes, entre alma e espírito, porque realmente, conforme for avançando o nosso estudo, vocês vão ver que são coisas realmente bastante diferentes. Apesar de alma e espírito estarem nas dimensões invisíveis, não ser captada pelos nossos sentidos, mas verdadeiramente tudo que é realmente humano, caros ouvintes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas intuições, os nossos contatos superiores, tudo que é verdadeiramente humano, caros ouvintes, pertence à dimensão do invisível, à dimensão do espiritual. Mas há uma grande diferença entre a alma e o espírito. Então essa divisão paulina de corpo, alma e espírito é mais uma das ideias que nós temos que manter em mente, caros ouvintes, porque o corpo, nos próximos anos, caros ouvintes, perderá a sua condição. Todos nós nascemos e morreremos mais cedo ou mais tarde como corpos. Então nós devemos fixar a nossa consciência, primeiramente, ouvintes, na nossa alma. Precisamos contactar essa dimensão, porque a alma é imortal em relação ao corpo. O corpo morre, mas a alma permanece viva ainda, meus amigos, e evoluindo. E a nossa chispa divina, meus amigos, não é nem mortal, nem imortal. Ela é coeterna, eterna, caros ouvintes, juntamente com Deus. E no final da nossa evolução, a nossa alma elevará o cálice da experiência que nós tivemos aqui embaixo, caros ouvintes, para que seja plenamente sorvido pela nossa chispa divina e que esse vinho da experiência seja então apresentado diante do trono de Deus. É para isso que nós estamos passando por essa peregrinação aqui embaixo, caros ouvintes, para nos tornarmos verdadeiramente mestres dessa natureza, caros ouvintes, que nós enfrentamos. Cada um de nós é um cavaleiro da Távola Redonda, aqui buscando o Santo Graal da experiência divina, caros ouvintes. E o Rei Arthur está dentro de cada um de nós. É a nossa alma. É o Rei que está sempre soberano dentro de nós, aquele que rege os princípios da nossa alma. Então, todos nós, caros ouvintes, estamos comungando nesta Távola Redonda, que na verdade não tem dimensão, que é essa nossa egrégora de estudos que nós estamos fazendo aqui, caros ouvintes. E essas histórias antigas, ouvintes, como a lenda do Rei Arthur, como as tradições tão antigas, caros ouvintes, que se perdem na noite dos tempos, como a religião egípcia como a sabedoria da Índia, dos Vedas, dos Puranas, de tantos textos sagrados que se produziram no Oriente e que para nós são coisas tão distantes, tão longínquas, que os nossos calendários não abrangem, porque nós estamos contando os anos desde o desaparecimento do Mestre Jesus. Mas os antigos, caros ouvintes, sabem muito bem que a história da humanidade é muito mais dilatada do que alguns poucos milhares de anos. Na verdade, nós estamos nesse planeta evoluindo, ouvintes, há muitos e muitos milhões de anos. A humanidade está aqui caminhando há um longo tempo. E essas ideias esotéricas que nós estamos colocando para vocês, elas têm sido transmitidas por uma tradição. E nesse momento, caros ouvintes, eu faço junto com vocês mais um elo dessa tradição, entregando para vocês, para que no futuro vocês ou as vossas almas entreguem adiante essas ideias, para que elas não morram, porque elas são realmente um tesouro de conhecimento que foi amealhado, que foi a duras penas obtido por aqueles sábios, meus amigos, que nós já esquecemos os seus nomes, já não lembramos mais dos seus rostos, mas aqui, nesse programa, meus amigos, nós revivemos o tesouro que eles nos legaram. Então, essas ideias, meus amigos, que genericamente nós apresentamos aqui, nós podemos chamá-la da tradição sabedoria, a religião sabedoria oculta, esotérica e espiritual da humanidade. É a doutrina secreta que os mestres guardam no fundo, no coração da grande fraternidade branca, e que alguns fragmentos foram então transmitidos a grandes escritores, grandes pensadores que receberam direta ou indiretamente esses conhecimentos dos mestres. Mas entre eles se ressalta a figura de Madame Helena Petrovna Blavatsky, que sem ela nós não reencontraríamos aqui no Ocidente essas tradições, porque ela sacrificou a sua pessoa, a sua saúde, a sua fortuna, a sua felicidade enquanto um eu pessoal, uma personalidade, uma evolução aqui no mundo, sacrificou tudo isso para que nós tivéssemos acesso a essa doutrina, caros ouvintes, a doutrina secreta. Então, existem mais algumas ideias que nós gostaríamos de partilhar com vocês, erguendo as primeiras paredes, caros ouvintes, do nosso edifício, dentro do alicerce que nós já expusemos nos últimos programas. Então, sobre essa doutrina, caros amigos, que vem dos mestres, se diz o seguinte nos livros de Helena Blavatsky: a doutrina secreta é a sabedoria acumulada das idades e a origem do universo, que ali está descrita, por si só é o mais estupendo e elaborado de todos os sistemas. Mesmo velado, como se encontra nos esoterismos que nós encontramos em todas as tradições do mundo, na Índia, no Oriente Médio, no Oriente Distante ou até mesmo no ocultismo ocidental. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados, pois eles assim foram ordenados, registrados e explicados através das desconcertantes séries do progresso evolutivo da humanidade sobre esse planeta. Então, sobre todos esses véus, caros ouvintes do simbolismo, se encontram todos registrados em umas poucas páginas de signos, de símbolos geométricos e hieróglifos. O olhar iluminado daqueles videntes penetrou o próprio cerne da matéria e registrou a alma das coisas. Ali, onde um simples profano, por sábio que fosse, somente perceberia o trabalho externo da forma. Mas, infelizmente, ouvintes, a ciência moderna não crê na alma das coisas e, portanto, rejeitará todo esse sistema da antiga formação do universo. É inútil dizer que o sistema em questão não é fantasia de um ou de vários indivíduos isolados. E até hoje, qualquer clarividente que apareça, caros ouvintes, qualquer instrutor do mundo que apareça, é sempre criticado, sempre vilipendiado, como se ele estivesse inventando esses sistemas, né? Mas sim, a doutrina secreta é um arquivo ininterrupto, cobrindo milhares e milhares de gerações de videntes, cujas respectivas experiências eram levadas a efeito para comprovar e verificar as tradições transmitidas oralmente de uma raça antiga à outra, sobre os ensinamentos dos seres superiores e exaltados que velaram sobre a infância da humanidade. E que também, ouvintes, toda essa sabedoria, durante longas eras, esses homens sábios da quinta raça, pertencentes ao grupo salvo e resgatado do último cataclisma e das transformações dos continentes, passaram suas vidas apenas aprendendo e não ensinando. E como eles faziam isso? E se responde: aprendendo, investigando, comprovando e testando e verificando em cada esfera da natureza as antigas tradições por meio das visões independentes dos grandes mestres, ou seja, dos homens que aperfeiçoaram ao mais alto grau possível seus organismos físicos, mentais, psíquicos e espirituais. Entre eles, caros ouvintes, entre essa longa série de videntes, de mestres, caros ouvintes, não era aceita a visão de qualquer um deles, até que essas visões fossem confrontadas e confirmadas pelas visões de outros mestres, obtidas de modo que se mostrassem como evidência independente e após séculos de experiência. E é essa, meus amigos, a doutrina que os mestres têm a comunicar. Não o desvario de uma única pessoa, não uma viagem, caros amigos, que a imaginação poderia dar, mas sim uma tradição que vem sendo confirmada, reconfirmada, testada e investigada por cada um dos videntes que tem acesso a esses conhecimentos. Sempre se estimula que novas investigações, que novas confirmações sejam feitas. Nenhuma dessas ideias que nós estamos apresentando para vocês, caros ouvintes, nesse curso é novidade. Porque novidade, meus amigos, não existe. Como bem diz o texto do Eclesiastes, da Bíblia, meus amigos, não existe nada novo debaixo do sol. Todas as coisas aqui, meus amigos, são já conhecidas dos verdadeiros seres. Então, se vocês virem alguma coisa sobre espiritualidade que for apresentada como se fora novidade, meus amigos, vocês desconfiem do que estão dizendo para vocês, porque nesse campo de espiritualidade não existe novidade. Na verdade, o que existe, meus amigos, são sim antiguidades. Existem sim verdadeiras tradições que, como nós enfatizamos aqui nesse nosso primeiro bloco, caros ouvintes, estão sendo transmitidas de mestre para discípulo durante um ciclo que já leva muitos e muitos milhares de anos. E desde que houve, meus amigos, a mais terrível catástrofe que se abateu sobre esse planeta, que ocorreu numa sexta-feira como nós estamos vivendo hoje, a chamada sexta-feira terrível, a sexta-feira negra, muito pior, meus amigos, que a sexta-feira 13, que hoje as pessoas têm medo, ocorreu, meus amigos, nesse planeta um dia em que terremotos, maremotos, que uma catástrofe terrível, meus amigos, abateu de um só lance dezenas e dezenas de milhões de seres humanos. E muitos dos que estão me escutando hoje, as suas almas provavelmente estiveram lá, naquele maravilhoso, mas infelizmente extinto atualmente, continente da Atlântida, que se localizava exatamente no meio desse oceano que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, e que tem exatamente esse nome porque ali estava um continente que vinha desde a região onde hoje está a Inglaterra, passava por todo o meio do que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico, cruzava o Equador e vinha para o Hemisfério Sul, até a região hoje do território brasileiro, pegando o Nordeste do Brasil até mais ou menos a região do estado do Rio de Janeiro. Este era o grande continente da Atlântida, onde muitas dessas coisas já eram conhecidas, ouvintes. Mas que naquele dia terrível, que foi há cerca de 800 mil anos atrás, então se afundou quase que inteiramente aquele continente. Sobraram apenas duas grandes ilhas, uma mais ao norte e uma mais ao sul, e há cerca de 200 mil anos atrás, a maior daquelas ilhas que sobraram também afundou. E foi exatamente naquela época, 200 mil anos atrás, que já haviam fugido da Atlântida, porque 50 mil anos antes que a Atlântida afundasse, ouvintes, já haviam o ribombar dos clarins, dos profetas, já predicavam que aquele continente afundaria. Então já tinha existido uma diáspora de atlantes em direção às Américas, em direção ao Oriente, passando pela região do Egito e seguindo até as terras mais distantes do Oriente. E lá, meus amigos, essas tradições eram fortes. E foi exatamente há 200 mil anos atrás que se começaram a erguer essas pirâmides, essas 90 e poucas pirâmides que nós temos hoje no Egito, começaram a ser erguidas naquela época. E muitas delas, caros ouvintes, presenciaram a grande inundação quando, há cerca de 200 mil anos atrás, afundou a outra grande ilha, Atlante. E, finalmente, o último pedaço da Atlântida, que afundou também de uma forma catastrófica, há cerca de 10 ou 11 mil anos atrás, e que é relatado até por Platão no seu Timeu, mesmo essa pequena parte da Atlântida que afundou provocou um grande dilúvio, que é esse que é registrado e anotado pela Bíblia, pelos sumérios, pelos acadianos, pelos hindus, porque foram períodos realmente muito sérios. E o que nos diz aqui a doutrina secreta é que nesse período, meus amigos, entre o afundamento das ilhas Atlantes até o surgimento da grande civilização egípcia, então os sábios ficaram em recesso, uma vez mais estudando, reestudando essas tradições para que elas não se perdessem, que elas pudessem ser retransmitidas. E por isso foi que o Egito, caros ouvintes, foi realmente uma das glórias da humanidade. Não pelas pirâmides, caros ouvintes, porque as pirâmides são uma sabedoria atlântida, dos atlantes, aqueles que eram chamados na época do Egito, dos veneráveis do norte. E em toda a loja maçônica, até hoje, meus amigos, existe uma cadeira vazia, exatamente na posição norte de toda a loja maçônica, porque a maçonaria hoje nada mais é do que um eco da verdadeira religião e das práticas ritualísticas do Egito e, obviamente, da Atlântida, mas para relembrar que do norte, daquele continente que ficava lá em cima, no hemisfério norte, de lá vieram os sábios, caros ouvintes, os mestres, trazendo esse conhecimento que nós estamos estudando com vocês. E nós estamos aqui portando, carregando, meus amigos, essa mesma tocha, levando e fazendo mais um elo nessa cadeia de transmissão. Esperamos que essas ideias sejam úteis para vocês e vamos discutir mais algumas no segundo bloco do nosso programa de hoje. Agradecemos aí a grande audiência daqueles que estão me escutando ao vivo, mas vamos fazer aquele intervalinho, tomar aqui uma Pepsi Cola muito geladinha que já colocaram aqui para mim, muito obrigado, e vamos voltar daqui a pouco, caros ouvintes, com o segundo bloco do nosso programa. Fiquem aí com o convite da Lever para vocês virem aqui participar conosco desse trabalho. Até já, caros ouvintes. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo a grande audiência, a participação de todos aqueles que acorreram aqui à primeira semana do nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia nível 1. Mais de 400 pessoas já estiveram aqui nos ouvindo e agradecemos muitíssimo a participação de todos. Inclusive nesta sexta-feira, onde nós estamos aqui irradiando ao vivo para vocês, aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo, agradecendo a sua audiência, o seu prestígio, a você que está ao vivo aqui comigo, conectado de coração a coração, de mente a mente, e a todos vocês que estão me ouvindo aí a qualquer momento, aqui na opção Lux Esotérica do menu da rádio, ou lá na seção de áudio da Levir, a loja esotérica virtual, e também nos discos que nós iremos distribuir com esse programa e outros programas dessa série, ouvintes. Mas a tradição esotérica, meus amigos, a doutrina secreta dos mestres de sabedoria e de compaixão, tem outras ideias primordiais. E essa ideia que nós colocamos, de que as ideias esotéricas são, meus amigos, o fruto de investigações não simplesmente individuais, mas coletivas, e que essas informações foram checadas, rechecadas, não por uma única pessoa, mas por várias e várias gerações de videntes e de sábios e de verdadeiros mestres, para que então, meus amigos, todo esse conhecimento não se transformasse apenas na invencionice de uma única pessoa, porque isso acontece muito por aí. Então, essa tradição é muito antiga, mas há outras ideias muito definidas que essas investigações fizeram, meus amigos, e vamos tratá-las aqui, mais algumas dessas ideias. E vindo dessa ideia, meus amigos, dessa tradição, dessa percepção do universo, né? Existe uma segunda grande ideia, que é a seguinte: a lei fundamental desse sistema da doutrina secreta, o ponto central do qual tudo emergiu, ao redor de e para o qual tudo gravita e do qual tudo depende, toda esta filosofia, é a existência de uma substância princípio que é divina, una, homogênea, a causa radical e única de todas as existências e das não existências, caros ouvintes. E essa substância raiz, meus amigos, que é ao mesmo tempo espírito e matéria, consciência e movimento, que é o tempo e que é o espaço, meus amigos, a ela foram dados muitos nomes. Alguns a chamam de éter, outras no Oriente o chamam de koilon, e realmente a defini-la não é nada fácil, né? Então temos até aqui uma pequena estrofe de um verso que diz o seguinte sobre ela: uns poucos cujas lâmpadas resplandeciam mais foram guiados de causa em causa a nascente secreta da natureza e descobriram que deve existir um princípio primeiro, aquilo que os orientais também chamaram de Akasha, esta substância misteriosa, meus amigos, que contém a memória do mundo, que contém tanto a energia quanto a matéria e que é a origem tanto da consciência quanto da matéria. O que nós chamamos de matéria, caros ouvintes, e que nos parece uma coisa tão definida, uma coisa que tem tanta propriedade, que parece ser uma coisa realmente tão fixa, na verdade, pelas investigações que a própria ciência faz hoje, ouvintes, nós sabemos que a matéria, ela é, na verdade, um grande vácuo. Porque se vocês estudarem a estrutura do átomo, mesmo com aquelas ideias antigas que descreviam um átomo como um sistema solar, né? Se nós imaginarmos que o núcleo do átomo tivesse o tamanho de uma bola de ping-pong, né? Que não é uma coisa muito grande, né? Que nós podemos representar com o nosso dedo indicador unido ao nosso polegar, se o núcleo do átomo tivesse esse tamanho de uma bola de ping-pong, o elétron estaria orbitando esse núcleo a cerca de 200 metros de distância, caros ouvintes. Porque o núcleo do átomo é uma coisa muito menor do que o próprio átomo em si. E nesse espaço de 200 metros, meus amigos, entre o núcleo e a órbita do elétron, a ciência diz que não existe nada. Existe um vazio. É por isso que quando nós tiramos um raio-x, essas vibrações, né, irradiantes passam pela matéria e, obviamente, afetam a chapa que nós usamos para nós sabermos se os nossos ossos estão inteiros, se os nossos dentes estão no lugar, porque a irradiação, meus amigos, passa por dentro da matéria, porque exatamente existe esse espaço, um espaço vazio. E como nós dissemos nos primeiros programas dessa semana, meus amigos, não pode haver realmente um espaço vazio no universo. Isso é um contrassenso. O vazio, meus amigos, a morte, o frio absoluto e a inconsciência são coisas impossíveis. Então o que existe é uma grande matéria fundamental, que é a origem misteriosa de todas as coisas, de tudo dela provém e a ela tudo retorna. Qualquer que seja o nome que nós dermos a ela, de éter, de Akasha, de koilon, meus amigos, tudo isso é, na verdade, a tentativa de descrever essa substância. Isso que nós chamamos de matéria, caros ouvintes, é apenas uma dobradura no formato de bolhas dessa substância original. Na verdade, a nossa ciência hoje diz que um átomo pode ter até 300 subpartículas, e os clarividentes como Charles Leadbeater, como Geoffrey Hodgson, nos informam que a ciência ainda não descobriu o número exato de subpartículas que existem no átomo. Na verdade, existem muitos e muitos milhares de pequenas bolhas, de pequenas subpartículas que gravitam exatamente esse núcleo desse átomo. E nós vemos que a ciência está lutando bravamente, tentando, através de colisões cada vez mais poderosas, quebrar a estrutura de um único só átomo para saber realmente o que, que tem lá dentro. E eles dizem que lá dentro tem vazio, meus amigos, mas o vazio é impossível, porque é a substância universal, é o Akasha que se curva e forma essas pequenas bolhas que então nós chamamos de matéria, meus amigos, nas subpartículas. Mas esta chamada substância princípio, porque se converte em substância no plano do universo manifestado, ela, meus amigos, é uma ilusão, pois enquanto continua sendo um princípio no espaço abstrato, visível e invisível, ela é sem começo e sem fim. É a realidade onipresente e impessoal, porque contém tudo e cada uma das coisas. Sua impessoalidade é o conceito fundamental do sistema. Está latente em todos os átomos do universo e é o próprio universo. Nós vamos essa questão da ilusão da matéria, meus amigos, nós também vamos abordar aqui em seguida. Então, esse nosso universo, meus amigos, ele provém dessa substância fundamental e foi percebida pelos sábios do passado. E sobre esse nosso universo manifestado, se diz que ele é a manifestação periódica desta essência absoluta desconhecida. Essa é a terceira ideia que nós queremos transmitir para vocês hoje, caros ouvintes. O universo é a manifestação periódica desta essência absoluta desconhecida. Chamá-la, inclusive, de essência é, no entanto, pecar contra o próprio espírito desta filosofia esotérica, caros ouvintes, porque ela é muito mais do que essência. Porque, embora o nome possa ser derivado, neste caso, do verbo ser, né? Aquilo, ou seja, a matéria primordial, não pode identificar-se com um ser de nenhuma espécie concebível pelo intelecto humano. Aquela substância primordial é melhor descrita como não como sendo espírito ou como sendo matéria, mas ambas as coisas de uma só vez. E os orientais dizem que para Brahman e Mula Prakriti, ou seja, para Brahman, o espírito absoluto e totalmente abstrato, e Mula Prakriti, ou seja, a matéria primordial das substâncias das coisas do universo, na verdade esses dois são unos em realidade, se bem que sejam dois no conceito universal desse nosso mundo manifestado, inclusive no conceito da unidade divina, sua primeira manifestação. Então aquela substância primordial, ouvintes, surge do ponto de vista objetivo como Mula Prakriti, esse termo sânscrito que Blavatsky usa na doutrina secreta para falar da matéria manifestada, a primeira matéria manifestada, não essa que nós temos aqui no nosso cotidiano. E também não como para Brahma, mas sim a substância primordial é o véu tanto da matéria quanto do espírito absoluto, e não como a realidade una, oculta por trás, a qual é incondicionada e absoluta. Então, caros ouvintes, esta é realmente uma ideia extremamente profunda, porque essa substância original, ela é o alfa e o ômega de tudo que existe. As coisas dela provêm e as coisas a ela retornam, mas ela permanece completamente uniforme, plenamente espalhada por todo o universo, e é o próprio universo. Mas temos aqui uma quarta ideia, que é, meus amigos, ligada essa ideia da imperfeição da nossa consciência, que não percebe realmente as coisas como elas são. E essa quarta ideia é a seguinte: o universo, com cada uma das coisas que contém, é chamado de Maya pelos hindus, pelo conhecimento esotérico da Índia, porque Maya significa ilusão. É chamada Maya porque tudo nele, no universo, é temporário. Desde a vida efêmera de um vagalume até a da estrela mais brilhante, ou então o nosso próprio Sol. Todas essas coisas são impermanentes, são limitadas, caros ouvintes. Comparado com a eterna imutabilidade do Uno e com a invariabilidade daquele princípio, o universo, com suas formas efêmeras, em perpétua transformação, deve ser necessariamente, para a mente de um filósofo, não mais do que um fogo fato, ou seja, algo passageiro. No entanto, o universo é suficientemente real para os seres conscientes que nele vivem, os quais são tão ilusórios quanto ele mesmo. E aí é uma discussão filosófica extremamente profunda, caros ouvintes. Porque se as coisas do universo não são permanentes, se elas estão mudando constantemente, estão se transformando, regenerando, e nós conferimos a todas as coisas do universo uma densidade que elas não possuem, porque se um simples átomo é mais um buraco, meus amigos, no espaço do que realmente matéria, por que então que nós achamos que as coisas são tão sólidas, são tão líquidas, são tão gasosas, são tão energéticas assim? Porque isso tudo, meus amigos, é uma ilusão dos nossos sentidos. Porque existe a realidade absoluta, que é a última de todas, que é perfeitamente imutável. E tudo que for mutável, meus amigos, que estiver se modificando com o tempo, na verdade, é uma grande ilusão. E cada uma das coisas do universo, esta é uma quinta ideia, meus amigos, que nós gostaríamos de explicar aqui para vocês hoje. Cada uma das coisas no universo e em todos os seus reinos é consciente. É aquilo que nós falamos para vocês ontem. Não existem, ouvintes, coisas mortas. Não existem coisas realmente inanimadas. Não existe verdadeiramente vazio nem vácuo, mas na verdade existe inteligência e consciência. Então vou ler de novo aqui, porque estamos com o texto aqui às mãos. Cada uma das coisas do universo, em todos os seus reinos, é consciente, ou seja, é dotada de uma consciência de um tipo próprio e em seu próprio plano de percepção. Nós humanos devemos nos lembrar que, somente porque nós mesmos não percebemos qualquer sinal de consciência nas pedras, por exemplo, nem por isso temos o direito de dizer que não existe nenhuma consciência nelas, nas pedras. Não existe tal coisa como matéria morta ou cega, como tampouco existe lei cega ou inconsciente. Tais ideias não encontram lugar entre os conceitos da filosofia oculta, a filosofia dos mestres, a filosofia esotérica, caros ouvintes. Esta jamais se detém ante aparências superficiais, e para ela possuem mais realidade as essências numênicas do que suas contrapartes objetivas. Nisso se parece com o sistema dos nominalistas medievais, para quem as coisas universais, estas sim eram as realidades, e as particulares existiam somente nominalmente e na imaginação humana. E nós já tínhamos falado dessa ideia ontem, caros ouvintes, porque ela é muito, muito importante. Porque ela muda a nossa postura com relação às coisas. Se nós entendermos, caros ouvintes, de que tudo no universo, todos os pontos matemáticos do universo são conscientes, são inteligentes, de que realmente não pode existir vazio, não pode existir qualquer coisa que seja morta, caros ouvintes, nós então nos encontramos plenamente com todas as coisas vivas do universo. Porque tudo, na verdade, está vivo, tudo está consciente, caros ouvintes. E aí nós podemos inferir daí, meus amigos, que jamais nós poderemos estar verdadeiramente sós. Toda essa matéria que está à nossa volta, meus amigos, essa cadeira que vocês estão aí sentados, meus queridos ouvintes, ela está consciente num certo nível. É óbvio que ela está consciente no nível mineral, mas provavelmente ela já agradeça as transformações que nós, seres humanos, fizemos sobre essa matéria mineral, transformando a substância da árvore numa cadeira, numa mesa, ou extraindo o petróleo lá do fundo da terra, assim como o Brasil descobriu aí petróleo nas nossas bacias aí, de poços de petróleo no nosso litoral. Então, meus amigos, extraindo aquele petróleo do fundo da terra, nós o transformamos em coisas que as pessoas carregam, no plástico, nos combustíveis. Então nós estamos cumprindo um papel. Mas, caros ouvintes, é realmente uma postura completamente diferente nós trabalharmos com a ideia de que tudo está vivo, de que tudo está consciente. Porque, reafirmando o que eu já disse, aí nós deixamos de lado duas ideias que realmente acompanham muito o ser humano, mas que são realmente coisas que não existem, que são os conceitos de sorte e de azar, meus amigos. Nós temos que deixar para lá essas duas ideias, meus amigos, que existem coisas que acontecem por sorte e tem coisas que acontecem por azar. O que realmente acontece, meus amigos, é o encadeamento consciente de forças, de inteligências que levam as coisas a serem como elas realmente são. Mesmo, meus amigos, nesses jogos de azar, mesmo nos fatos da nossa vida, não existe, caros ouvintes, aquilo que nós chamamos também de acidente. Ou seja, a pessoa ia tranquilamente com o seu carro e aí vem um caminhão e passa por cima. Ou nós estamos andando na calçada e alguém passa por cima da gente com um carro. E aí nós chamamos isso de acidente. Caros ouvintes, na verdade, o que aconteceu aí foi o encadeamento de atos conscientes. E aí, caros ouvintes, deixando de lado essas ideias de acidente, de sorte, de azar, vocês terão uma ferramenta, meus amigos, de evolução muito preciosa. Porque vocês deixarão de se lamentar pelos supostos azares que vocês têm na vida, vocês deixarão de comemorar sortes fortuitas, que normalmente são muito poucas na nossa existência, vocês deixarão de reclamar também de certos acidentes que vêm às vezes, né, na nossa parca consciência, para bem ou para mal, e vocês vão fazer uma coisa, meus amigos, que é muito importante para todo esoterista, para todo verdadeiro ocultista. Porque deixando a sorte, o azar e o acidente de lado, nós então passamos a enxergar o universo como um processo lógico, regido por leis, que tem princípios fundamentais, que não tem nenhuma novidade acontecendo aí, meus amigos. É tudo uma matemática muito perfeita, meus amigos, que foi estabelecida, que foi emanada desde que esse universo começou a existir. Sempre, meus amigos, ontem, hoje e amanhã, 2 mais 2 serão 4. Não tem sorte, não tem azar e não tem acidente. É só porque nós não conseguimos fazer a conta do nosso karma, de todas as energias que nos trouxeram aqui e agora, para mim estar aqui transmitindo esse programa, para vocês estarem aí do outro lado ouvindo, para aquele que está me ouvindo em outro dia, em outro horário, através de um disco, através de uma gravação. Todos nós tínhamos que ouvir essa mensagem, meus amigos, e tomar nas nossas mãos a nossa evolução. Não existe, meus amigos, nenhum ser superior lá governando a nossa evolução. Nós temos que nos motivar para evoluir. Não fiquem esperando Deus mandar de graça para vocês a sua evolução espiritual. Ouçam o que Jesus, meus amigos, disse, de uma maneira que muitos religiosos realmente ficam perplexos quando leem isso na Bíblia. Jesus disse, caros ouvintes, que o reino de Deus deve ser conquistado à força. E é isso, meus amigos, que significa deixar a sorte, o azar para lá, porque nós, meus amigos, temos que ser capitães da nossa nau, temos que ser realmente os timoneiros da nossa nave, meus amigos, que está singrando esses mares realmente do autoconhecimento. Eu convido a todos vocês, meus amigos, para seguirem esses nossos programas vindouros com esse espírito. Vamos nos informar, vamos buscar trabalhar com essas ideias e vamos deixar a sorte, o azar de lado, porque nada é por acaso, meus amigos, nada é acidente. Tudo é karma, é ação e reação. Cada coisa que é feita traz os seus resultados. E nós estamos aqui na atual condição porque foi isso que nós plantamos no passado e é isso que nós estamos colhendo no presente. Vamos plantar aqui, agora, os fundamentos, meus amigos, para uma vida mais ampla e para uma consciência mais elevada que vai vir pela causa e pelo efeito no nosso futuro. Então, caros ouvintes, terminamos esse programa de hoje com muita satisfação por estarmos aqui à testa desse curso de introdução ao esoterismo e teosofia no seu primeiro nível, e muito grato pelo carinho, pela comunhão, pela grande energia que vocês transmitem aqui para nós das mais diversas formas. Vamos nesse instante encerrar esse programa procurando uma vez mais fechar os nossos olhos, observar, sentir aquele nosso ponto no batimento cardíaco, no nosso coração. Visualizemos lá, meus amigos, no centro dos nossos corações, a sede da nossa chispa divina. Visualizemos o seu brilho, que essa joia cintile com todas as cores do espectro, iluminando todo o nosso ser, que essa luz se expanda, iluminando todo o nosso corpo, todos os seus órgãos, e finalmente se projetando adiante de nós, nós possamos seguir um caminho de progresso espiritual, sempre em consonância, em ressonância, iluminados pela luz da chispa divina, da chama do coração de Deus, que lançou sobre os nossos corações uma brasa ardente daquela chama eterna e imortal do coração de Deus. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade que nós invocamos com esta palavra tão antiga quanto os conhecimentos que nós mencionamos aqui hoje. Amém, caros ouvintes, sempre foi pronunciado nos mais antigos templos do Egito. Era considerado, inclusive, um deus, que na literatura nós lemos como deus Amon, mas que na verdade era Amen, o deus da verdade, que ele esteja sempre com a sua energia presente nos nossos estudos. Então envio a todos vocês, caros ouvintes, a bênção do Mestre, que ela desperte os vossos corações, que ela ilumine as vossas mentes e que todos nós possamos estar aqui nas próximas ocasiões, sempre com muito entusiasmo, com muita vontade de aprender e de estar em contato com essas energias superiores. Nos despedimos, ouvintes, desejando a todos vocês uma boa noite, um bom descanso, tenham todos um ótimo fim de semana. Fiquem agora com a programação musical totalmente democrática e interativa da Rádio Esotérica FM, que durante todo o dia leva para vocês muito boa música. E aqui à noite procuramos levar para vocês sempre luz, meus amigos, sabedoria para a vossa alma. Então nos despedimos enviando a todos um forte, um caloroso e um fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.